o som ecoando suavemente num segundo plano, acompanhando as nossas vozes. Deixe o seu consciente concentrar-se nos objetivos que gostaria de realizar. Se precisar de calma e relaxamento, não hesite. Deixe-se invadir pela doce sensação de descontração. Ou então, concentre-se apenas no som das nossas vozes. O seu consciente pode concentrar-se em qualquer pensamento, porque está sempre à escuta, à sua maneira única e pessoal, guiando-o e protegendo-o sempre, selecionando apenas as mensagens que mais lhe convém. À medida que se deixa invadir pelo bem-estar no mais profundo do seu corpo, já se pergunta, provavelmente, que novas aprendizagens vai fazer hoje. Que novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos o seu subconsciente vai aprender. Como o seu subconsciente conhece-o bem melhor que nós, respeitamos a sua opinião, pois sabemos que apenas selecionará o que mais lhe convém. Talvez o seu subconsciente precise de um certo tempo para avaliar o que vai aprender. Já assistiu alguma vez a revelação de um filme? Primeiro, a imagem aparece tremida e fosca, para depois ficar progressivamente mais nítida. Do mesmo modo, às vezes é preciso esperar algum tempo antes que aconteça algo de novo e maravilhoso. Entretanto, as novas aprendizagens somam-se às antigas, tal como as cenas que se unem umas às outras até fazer um filme. Só o seu subconsciente sabe realizar esse tipo de transformação, passando do total imobilismo à flexibilidade mais completa, sem a intervenção do consciente. Assim, à medida que o bem-estar o invade, deixe o seu consciente vagar, desaparecer. Enquanto contamos histórias que encerram novas mensagens e novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos, exatamente o que você procura. O jovem desceu as escadas da universidade, dirigindo-se para a sala de informática. Era tarde e todo mundo já tinha saído. Quando se sentou, ouvindo o zumbido dos grandes computadores, sentiu todos os tipos de sentimentos que não podia exprimir. Como gostaria de poder dizer o que sentia. Instalou-se em frente do computador e ativou a função Help. De repente, o computador disse: feche os olhos e deixe o seu consciente descansar, enquanto o subconsciente ouve duas histórias maravilhosas. Algumas das palavras que ouvirá têm a ver com os novos pensamentos. Os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos que você procura. O professor quero voar, pôs-se na frente dos alunos, jovem, tirou as suas anotações da pasta de planar confortavelmente a lição. No meio das nuvens, antes de começar a aula, sentir gostaria a força do vento. Que soubessem, pode fazê-lo, certeza, disse uma voz, de que cada um de vocês as suas forças, capacidade, como deve ser agradável voar para aprender no meio das nuvens. Tudo aquilo para que consegui-lo, hoje vou ensinar. Basta treinar muito. Vocês sabem que quando foram escolhidos me encontrar, entre todos os jovens do reino o voo pelas suas dessas capacidades aves extraordinárias. Mas, em breve, aquilo descobrirá que vou sozinho ensinar o que é precisa muito importante saber nessa para o futuro do reino. Conhecerá, mas o sentimento, seja qual de for confiança o nível total das capacidades que é que necessário possuem, para será voar preciso trabalhar. O rapaz muito seguiu com querem os olhos fazer alguma os pergunta que voavam muito ou tem alto alguma no céu, coisa de especial dizendo, a dizer. Quero mesmo um dos aprender jovens a voar. Levantou-se e disse, enquanto caminhava, gostaria com passo decidido, de ter a certeza, conversando de que com o seus nosso botões, trabalho escolheu será um caminho utilizado, sabias para que para ir por esse positivos caminho não precisava da sorriu, opinião dizendo, dos outros. Todo a um sua mundo decisão poderá estava tomada. Que este mais reino tarde é conhecido contaria a sua pela experiência utilização aos amigos das capacidades correr o risco de sobre nesta esse voz ponto. Não deve é hora ter dúvidas de seguir o conselho dessa muito voz. Bem. Sinto então, que a sua sabedoria ao trabalho especial não este me trairá. Este programa pretende desenvolver as capacidades enquanto telepáticas o voo do dos cérebro pássaros na direção de ser submetidos as a transformações se começaram a surgir. O voo dos pássaros conduziu-o aos exames de aptidão. Quando entrou, que fizeram, olhou, foram brilhantes. Em volta, assim e viu um como as ideias manifestadas. Muito estranho. Muito bem. O homenzinho, voltando-se para ele, começar disse os exercícios de aquecimento. Então, confortavelmente sentados, o que o traz aqui? Fechem os olhos. Quero aprender a e voar. E deixem fugir. Muito bem. Desaparecer. Disse o homenzinho. Todas as tensões comigo. Acumuladas. Sente-se. Durante o dia. Feche de hoje. Os olhos. E descontraia-se profundamente. Todo o tempo necessário. Só eu é que posso para falar. Que os pensamentos, enquanto que se deixa enchem o espírito, por um possam sair profunda, ao mesmo tempo misturar-me que vou com falando sentimento de logo segurança. Que o espírito esteja livre de todos tudo os pensamentos que é inútil, inúteis, serão imagine invadidos por uma luz azul. Totalmente e seguro uma desse enorme sabedoria em completa liberdade. Quando as histórias pararam por um momento, o jovem não sabia se estava sonhando ou se tudo aquilo era real. O que sabia era que algo acontecia dentro dele que o deixava satisfeito. E com esse sentimento ecoando dentro de si mesmo, o seu consciente libertou-se de novo e as histórias recomeçaram. Todos o os jovem estudantes decidiu seguiram as instruções sua imaginação e a cor à prova azul quando apareceu soube que tinha uma muito inteligência bem, disse, fora do comum já chegaram e ao estado que a podia utilizar um estado de muitas de consciência maneiras diferentes que permite enviar o voo mágico mensagens interior a outras pessoas dava-lhe grande que estejam prazer, a curta distância mas perguntava a si mesmo se não todo iria seu corpo transformar-se enquanto do um ser a voador mensagem que quer passar todo o tempo lá no alto, pessoa no meio que está no das quarto nuvens, ao lado. Muito bem, trata-se você da está palavra confiante, sabedoria, porque sabe que é capaz de chegar nessa palavra. E, bom, uma voz chungo vinda que do todos seu espírito conseguiram dizia, mas agora, primeiro sei vou que conferir. Sou capaz de chegar o assistente lá. É hora na sala de me concentrar quando lhe nas minhas possibilidades que tinha sido transmitida, e de confiar nelas. Respondeu. Sabedoria. Quando abriu os olhos, imediatamente o homenzinho disse, os estudantes hoje, sentiram uma enorme noite, felicidade. Adormecer. O terá professor que lhe ensinará muito, muito quanta coisa sobre você mesmo e sei que é isso que quer com mais ainda do que você imagina pois conhecia posso-lhe as suas grandes qualidades que se você seguir as minhas instruções. Estamos ao muito pé da letra, avançados tudo na matéria. Tudo que quer acontecerá. Podem voltar para casa. O rapaz foi-se na embora próxima semana perguntando faremos. De que modo poderia mudar de relaxamento o seu consciente para nos não sabia habituarmos. Julgo ao que o meu subconsciente pré-telepático se encarregará de tudo que é determinado. Vou deixar que traduza pela cor estas fabulosas azul. Experiências de voo. Os estudantes num sentimento de autoconfiança que utilizareis com as pessoas certas nos momentos certos. Experiência muito nessa noite, importante. Sonhou que voava. Todos e aprenderam esse sonho a descontrair-se completamente e a real. Chegar a esse quando, estado no dia seguinte de contou o sonho ao estranho necessário homem, a transmissão saber das mensagens. Se tinha sido sonho ou realidade. Na aula seguinte tinha mesmo o professor voado disse, no meio dos outros pássaros. É hora de começar muito alto a falar do objetivo das nuvens, final do programa. O homenzinho sorriu apenas. Quando o jovem ouviu de novo o zumbido dos computadores, achou esse ruído muito tranquilizador. Como, por encanto, algumas das palavras que ouvira no início das histórias ecoavam no seu espírito quando estas recomeçaram. Vamos. O professor continuou a descrever principal. As linhas gerais do projeto que o rapaz que pretendia esclarecer o que o mistério que do ser humano. O homem pôs as vamos mãos trabalhar na sua testa uma técnica de ao mesmo tempo visualização que cantava uma das melodia capacidades maravilhosa. Mentais. O rapaz dentro de um mês estava sentado serão capazes de transmitir uma mensagem de falar, a todos os televisores de dizer do país. Qualquer coisa para isso. Mas, à medida precisam que de dominar a música, a sentia comunicação que ela o transformava telepática. Totalmente. Concentrem toda sua a sua energia e o quando, seu tempo. Finalmente, pois os seus esforços começou a falar, não serão em vão. As palavras o impacto tinham-se na consciência das pessoas. O belo canto dos será pássaros. Imediato olhando e para positivo. Baixo, viu que os estudantes concordaram de uma que o esforço valia a pena. Transformado em pássaro. E continuaram a praticar o exercício voou, mental desfrutando até o dominar perfeitamente. Liberdade. Ou com uma grande dia de tinha finalmente sentido. Chegado. Enquanto todos voava, estavam nervosos, viu um bando de pássaros, mas a ansiedade aproximar-se dele. Pouco a pouco, instintivamente, foi substituída misturou-se com eles por um sentimento de calma Deus-se e de a confiança. A sua linguagem. Na noite da transmissão, assim, ficou entre os pássaros. O grupo reuniu-se voando no meio das e esperou nuvens, o início até das instruções. A hora de os deixar. Essa noite voltou para o tinha galho da árvore escolhida e quando porque o rei a consciência costumava dirigir-se sozinho, disse ao povo. É bom nessa mudar, data, não é? Dá quando a câmera focalizou é o trono vazio que me transformei o professor em pássaro disse, perguntou agora enviem o que você a mensagem real é real e na tela respondeu apareceram as palavras para explorar completamente é hora de paz no mundo deve continuar e em nós mesmos, alargar os seus horizontes. É hora de mudar isso, a alma coletiva da humanidade, terá um efeito maravilhoso a fim na sua de vida. Salvar o planeta. Conhece agora. Depois, alguns dos seus poderes. Apareceu a imagem de uma pomba. Com o passar do o tempo, o impacto nas pessoas conhecimento foi o que o professor previra. Experiências e jamais começaram imaginadas a circular ondas de energia. Essa noite positiva, o rapaz por todo o reino que voava. E o impacto com os pássaros foi tão grande e que a mensagem passou a ser transmitida disso, muitas vezes para recordar de o que era decidir. De fato importante. O jovem reviu a realidade mais uma vez. A sua atenção foi atraída pela luz azulada e quente da tela do computador que estava à sua frente. Olhando a tela, pensava ainda nas histórias, quando as palavras, as imagens e os pensamentos que procurava apareceram na tela. Enquanto uma voz doce e familiar dizia: você tem agora o que queria. Poderá exprimir todos os sentimentos e pensamentos que quiser. Porque o seu subconsciente aprendeu o que precisava enquanto você ouvia as histórias. E esses pensamentos estão agora organizados de forma sutil, mas forte, capaz de exprimir novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. O jovem, de volta à vida de todos os dias, verificou com surpresa que conseguia exprimir-se claramente e que todos o escutavam. Essa força nunca mais o abandonou. Enquanto seu consciente regressa aos pensamentos e aos sentimentos atuais, verificará que algo de único e forte se produziu. E que, apesar de o seu consciente não ter compreendido as histórias, o seu subconsciente aprendeu os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos que precisava, prontos a serem utilizados tal como um cavalo pronto a lançar-se minutos antes de uma corrida. Face a outras situações que exijam esses pensamentos, esses sentimentos ou esses comportamentos, essa nova aprendizagem estará pronta, tal como um cavalo pronto a lançar-se minutos antes da partida. O seu consciente sente grande segurança, pois sabe que tudo acontecerá nos momentos exatos, nos lugares certos e com as pessoas certas. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, acorde suavemente. E, enquanto o último som desaparece num segundo plano, pode acordar completamente, sentindo-se sadio, desperto e descansado. Thank you.